Olá! Nesta sexta, dia 14 de julho, às 19 horas, o Maia faz uma live com o Pedro conversando sobre as suas reencarnações. Não percam! Nosso encontro será no YouTube, canal Maia Ismail. Esperamos por vocês!